será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência e, através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo, em campanhas diversas, a favor dos necessitados. E, pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à provação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida e, mobilizando quantos se lhe interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidades e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem, por vezes, a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia, e a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade e de paz, que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Francisco Mourão. Muito boa noite, Wilson, André, e a todos que nos ouvem esta noite. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós, que já estamos, né, mergulhados no seu amor de maneira tão permanente, mas que nós possamos sentir, de fato, a presença do Mestre entre nós. E é uma satisfação, Wilson, poder estar aqui de novo e poder compartilhar com vocês esses momentos que são tão enriquecedores, né, para todos nós. E eu queria iniciar comentando esse trecho dessa mensagem que você acabou de ler, de um livro, aliás, todo muito interessante. Aqueles que não leram esse livro, Coragem, psicografado por Chico Xavier, através, obviamente, ditado pelo Espírito Emmanuel, por favor, procurem. É um livro maravilhoso, principalmente pelo seu título, que já nos inspira realmente a encontrar nesse livro tantas lições, entre aspas, encorajadoras. Realmente são lições muito motivadoras. E essa lição em especial, Hora Difícil, certamente, Wilson, você, ao preparar o roteiro para o programa de hoje, foi muito feliz, porque de imediato, né, nos remete a tantos fatos ligados, obviamente, ao tema de hoje, que é o tema trabalho, né? Então, a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente passa os olhos por essas palavras é realmente lembrar que a lei do trabalho, que é o que nós vamos conversar melhor hoje, é uma das leis universais, uma das leis divinas do nosso Pai Celestial, que criou a nós e criou todo o universo. Nós vamos, no decorrer do programa de hoje, se for possível, né, tentar esclarecer melhor isso, tentar, de alguma maneira, deixar claro que tudo trabalha na natureza. E na medida em que nós nos afastamos de qualquer uma das leis que são divinas, que são naturais, obviamente nós entramos em desequilíbrio. Só isso. E não é nada de castigo, punição, não. É porque é uma reação natural de uma lei natural, quando estamos em desacordo com uma lei. Então, essas palavras são muito bonitas no sentido de nos encorajar a trabalhar no bem, justamente quando mais todo o universo espera de nós que nós façamos isso, Wilson, né? Que nós estejamos presentes, como diz o título da lição, na hora difícil. Né? E é justamente nessas situações, ao doar aquilo que nós já temos, nós podemos perceber quantos de nossos irmãos ainda não têm o que nós já temos. Esse é o primeiro ponto. Então, a lei do trabalho, acima de tudo, é uma lei que chama a nossa consciência para gratidão, Wilson. Se a gente pode trabalhar, e a gente vai ver mais para frente que trabalhar não é só aquele sentido formal da palavra, né? Lá na frente está escrito isso, que tudo que é uma ocupação útil é um trabalho. Se a gente pode trabalhar nesse sentido, expor um sorriso, oferecer nossos ouvidos, dar o nosso abraço, encorajar uma pessoa, isso é trabalho, isso é trabalho. Compreender toda uma situação de desequilíbrio, nós estamos trabalhando, né? Então esse é um primeiro ponto, que essa lição é tão rica que eu vou tentar ser breve para que a gente possa, né? Sabe que eu comentei, só interrompendo, eu comentei com o nosso amigo André Sanson aqui, que está nos auxiliando na técnica aqui, que nós poderíamos fazer esse programa inteiro só em cima desse texto. Não, não precisava nem ler outros textos. Só com esse texto a gente podia se estender por uma hora e meia, porque realmente é muito rico, não é, Francisco? Eu nem sei que ordem falar aqui, mas eu vou até mudar minha ordem. Outra coisa que me chama a atenção aqui são duas coisas importantíssimas. Sintonia e solidariedade. Outra coisa que me chamou a atenção. Sintonia é algo fundamental no universo. Você abriu o programa dizendo que os espíritos nos acompanham. Isso é fato. Eles estão conosco. Como é que eles estão? Pela sintonia. Se sintonizamos numa faixa que é favorável às leis divinas, numa faixa de amor, de bondade, de coragem, de otimismo, aqueles outros irmãos que sintonizam nessa faixa vão estar ligados a nós. Então essa lição é muito clara, parágrafo a parágrafo, que essa sintonia ela é presente e ela se fortalece, né, Wilson, na medida em que nós realizamos ações em direção a essa sintonia. Há uma solidariedade mútua da espiritualidade que já é experiente conosco. Então a espiritualidade nos usa como pontes, como instrumentos, para realizar também os seus próprios desejos de praticar o bem. Claro que por não ter um corpo físico, não estar aqui no plano material, tem que contar com um instrumento para isso. Então, são duas coisas que caminham juntas, sintonia e solidariedade. E finalmente, Wilson, só para assim fechar, né, esse breve resumo, também não podemos esquecer da lei do retorno. Isso também me remete à lei do retorno. Em cada parágrafo aqui, ó. Você veja que a gente geralmente só se refere à lei do retorno quando a gente fala dos aspectos negativos. Agora aqui é a lei do retorno para o bem. Então eu vou dar um exemplo. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo, em campanhas diversas, a favor dos necessitados. E pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Então, que coisa mais prazerosa do que ter a capacidade de sentir que você pode se doar? Não tem coisa mais gostosa que isso, na medida em que a gente se encarrega, se sintoniza, entra nesse tipo de rotina, nós vamos nos sentindo muito mais felizes, porque a gente passa a ver o outro feliz por nosso intermédio. Então, não tem perda, não tem divisão, é só soma. É o que a gente fala no dia a dia, só ganha-ganha. Por quê? O outro ganha e você ganha. Porque você vai ver que a tua dignidade também é valorizada pelo fato de você também estar se doando e trabalhando pelo bem. Então, Wilson, muito obrigado por ter escolhido essa lição, né, esse texto de abertura, que nos dá aí margens para tantas interpretações otimistas em relação a essa lei maravilhosa que é a lei do trabalho. Quando a gente vai lá para o primeiro parágrafo, no começo do texto, já me chama a atenção que ele explica que como se dá o auxílio a nós encarnados. Ele diz que o auxílio é geralmente, sobretudo, né, como ele coloca aqui, pela inspiração e no concurso indireto. Isso é, nem sempre é resolvendo, né, uma situação, um problema que você tem diretamente, mas te dando inspiração para que aquilo se resolva, para que você encontre os recursos. Isso eu achei muito bonito. Só que daí ele coloca: serviço no bem do próximo é para todos eles o veículo essencial, isso é, os bons espíritos, para que possam nos ajudar, precisa que nós nos ajudemos no trabalho, no bem do próximo. Isso é, quando nós trabalhamos para os outros, é que acontece o quê? Olha como ele coloca aqui. Acontece um contato fraterno por tomada de ligação. Sintonia. É como se nós ligássemos uma tomada no céu. Não? A gente começa a trabalhar para o próximo e ligamos como se fosse uma tomada mesmo, ligada no céu e ligada em nós. Isso é, ligada nos bons espíritos e ligada em nós. Como você bem colocou ali, ele vai colocando várias situações, né? Suportarás determinadas tarefas sacrificiais. O que ele quer dizer com isso? Que o trabalho no bem nem sempre é uma coisa prazerosa. Deve ser, mas às vezes ela vai ter que ser com sacrifício. Exato. Por exemplo, eu não posso trabalhar para o bem somente porque eu não estou fazendo nada. Exato. Ah, eu estou tranquilo, não estou fazendo nada mesmo, então eu vou fazer lá. Estou, né, aqui na ociosidade, então eu posso lá fazer. Não me custa nada mesmo. Por exemplo, eu tenho dinheiro sobrando, eu vou doar mesmo, porque não está me sobrando, não serve para nada. Essas roupas que estão no guarda-roupa aqui estão todas furadas, velhas, rasgadas, não uso mais mesmo, vou doar também. Então, o sacrifício envolve realmente você doar de alguma coisa que tem valor para você. Por exemplo, o que nós temos de mais valor é o tempo. De maior valor. O tempo nosso é escasso nos dias de hoje, né? No nosso cotidiano. A gente precisa gerenciar muito esse tempo. E você tem que inserir nesse gerenciamento tarefas sacrificiais para o próximo. Então você vai deixar de fazer algo que você gosta, vai deixar de passear um dia, vai até mesmo deixar de trabalhar, se possível, né? Bem gerenciado, é claro, para utilizar esse tempo em favor do próximo. Então, tem um custo para você. E veja que ele diz aqui, através desse sacrifício, eles te estenderão apoio imprevisto. Isso é um apoio que você não previa. Você não está fazendo isso porque você está esperando alguma coisa. Não é, para você é imprevisto. Você não esperava receber. Aliás, essa é uma coisa interessante, Francisco, para a gente comentar aqui. Porque nem sempre nós temos ideia do apoio que estamos recebendo. Nós não temos noção de quantos perigos nós fomos poupados, de quantas doenças nós fomos poupados por conta dos nossos hábitos, dos nossos destemperos emocionais, e nem sabemos desses benefícios, dessas bênçãos. Talvez, muito mais do que a gente imagina. E só para finalizar, o último parágrafo agora, porque aí ele coloca uma sequência de benefícios, né? Ele fala sobre esperança e alegria que nos é oferecido, sobre renovação de ideias, ele fala sobre bondade e simpatia, vantagens inesperadas, e lá no final ele fala que o problema é quando a gente passa por dificuldade. É aí que a coisa aperta para o lado deles. Você veja que ele coloca que eles sofrem, por vezes, a intromissão da hora difícil. Porque a sintonia é interrompida. Porque a sintonia é interrompida, isso é, eles estão lá. É. Eles querem sintonizar, eles querem dar um toque para a gente, para falar, olha, faça isso, pense melhor. Nós puxamos da tomada. A gente desligou a tomada. O rádio nosso acabou a pilha. Tiramos a pilha do radinho, não sintoniza mais nada. Né? E ele tenta falar, não consegue falar com a gente. Então, nesse momento, é o momento da tristeza. É o momento que você descamba, como ele colocou aqui, para a inércia. Isso é, quer saber de uma coisa? Eu vou largar a mão de tudo isso. Eu não vou fazer mais nada, porque não compensa. É muito sofrimento, é muita dor, é muito problema. Vamos largar, vamos parar de fazer. Mais fácil não fazer. Aí, esse processo de inércia, Emmanuel finaliza dizendo, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Posso fazer um parênteses? Você se afasta da lei. Simplesmente você se afasta da lei. Quando você diz para si mesmo, né? Estou desanimado. Vou partir para a inércia. É a mesma coisa. Um sinônimo dizendo assim, não vou cumprir a lei. Falou no começo do seu comentário, você falou sobre a gente nos ligar a uma rede. Nessa rede boa, que é a rede de cooperação. Sim. Quando você decide isso, você se desliga dessa rede e se liga a outra rede. Não tenha dúvida. A rede da perturbação. Porque aí você vai encontrar outros espíritos também que se comprazem com a sua inércia. E será que nós temos inimigos, Francisco? Espirituais? Não tenha dúvida nisso. E o que acontece não podemos nesses momentos, Francisco, disso. Quando a gente realmente se deixa levar porque pela tristeza? Porque nós somos devedores, né? Que nós possamos ser humildes de entender que se hoje já temos um pouco de consciência a respeito dos poucos talentos que nós já conquistamos, nós sabemos que deixamos muitas imperfeições para trás, ou algumas, mas também muitas mágoas, ressentimentos, de alguma maneira, muitas discordâncias, né? Então ainda temos muito a reparar, né, Wilson? Francisco, eu gosto de pensar assim, se nós hoje somos o ápice da nossa escala evolutiva, nós estamos no topo de onde nós chegamos. A gente vem numa história, né? Entendemos como nós progredimos, entendemos que no passado nós não éramos tão evoluídos quanto somos hoje. Sem dúvida. Não é? Quer dizer, se hoje, será que a gente tem algum inimigo hoje? A gente faz alguma coisa que alguém não goste hoje? Com certeza. Imagina no passado. Imagina, né? 500 anos atrás. Há 1000 anos atrás. Deve ter uma leva danada. E eu acho que o exemplo mais corajoso que nós possamos dar para aqueles companheiros aos quais a gente ainda deve algo, não é mostrar que nós somos infalíveis. Não. Porque eles leem nossos sentimentos, nossos pensamentos e observam nossas ações. Talvez o melhor legado que nós possamos deixar é o nosso exemplo de persistência, de fé, de coragem, como diz o título desse livro, no sentido de dizer assim, somos sim imperfeitos, mas nós estamos nos esforçando. O que é avaliado, Wilson, não é o resultado, mas é o esforço, é a boa vontade, é a vontade de acertar. E é nessa vontade de acertar que nós nos conectamos. É uma lei física, é uma lei natural. Olha, eu estou com vontade de fazer algo. Eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu vou ter os recursos e tal. Mas é o primeiro e o grande passo para você estabelecer essa conexão em que você poderá contar com esse auxílio, com essa inspiração, com esse encorajamento para que todos os outros planos possam ser articulados para você chegar naquilo que você de fato quer. Porque o que conta, Wilson, não é o que a gente está conversando aqui. O que conta é o que está no nosso coração. A gente pode até de alguma maneira refletir pelas palavras o que sai pelo coração. Jesus falava isso, né? Ah, o que interessa não é que entra na boca do homem, é o que sai, porque o que sai sai no coração. Mas mesmo assim, a gente ainda pode dissimular alguma coisa naquilo que a gente realmente acredita e falar outra. Mas os espíritos não se enganam conosco, não se enganam, é uma indiscrição total. Eles sabem os nossos sentimentos, as nossas intenções. Então, na medida em que nós temos as nossas intenções bem claras para nós mesmos, isso vai facilitar para nós, porque os espíritos já sabem. Já estão lá, esperando, aguardando para poder agir no bem, preferencialmente no bem. É esse grupo que nós desejamos nos conectar. não é? E o que é mais bonito é que eles sabem, mas o objetivo deles é nos auxiliar. Eles não usam esse saber da nossa condição para nos criticar ou para nos julgar. Sem dúvida. Não é mesmo? Eles usam isso ao contrário, para perceberem o quanto nós já evoluímos. Eles olham a nossa realidade e realmente, com benevolência, eles olham para a gente, eu tenho certeza disso, que sempre considerando mais as atitudes boas que nós temos, que são, com certeza, em menor volume do que as atitudes impensadas, com bastante certeza disso, né, pelo fato da gente não parar de pensar nem um instante. Mas você falou uma coisa, Francisco, que é a coragem, né? E a palavra coragem, eu gosto muito de sempre falar sobre a formação das palavras, muitas vezes a etimologia, mas a própria formação. Coração. Coragem é agir com o coração. Nós tivemos, inclusive está sendo transmitido aqui pela União Rádio Web, uma palestra, né, durante esse mês, a gente vai transmitir ainda, uma palestra do Álvaro Augusto Vargas, que estará conosco também em algumas semanas, daqui a duas semanas, que ele fala sobre o coração, a mente e o espírito. Ele traz algumas informações muito importantes sobre a capacidade que o coração tem, né, de emitir ordens para o cérebro. Porque o coração também tem neurônios. E esses neurônios também emitem para o cérebro ordens. Isto é possível que nós nos conduzamos, né, baseado nos nossos sentimentos, no que o coração sente. E é o que você falou, que é muito mais importante do que a razão nos aponta como direção. É conseguir ouvir uma voz mais profunda, do sentimento mais profundo, que eu, de fato, o meu entendimento particular é que os espíritos vão conversar com a gente mais pelo sentimento do que propriamente pela razão. A razão está mais ligada à busca de conhecimento, né? De fato, para que eles possam melhorar essa comunicação conosco. Mas eles vão tocar realmente a gente pelo coração, em algo que realmente nos mova, ou através da dor, do sofrimento, da compaixão, mas a gente vai se mover pelo coração. Uma das coisas que mais me fascina, Wilson, na doutrina espírita, é o aspecto consolador. E eu acho que é muito importante a gente compartilhar isso de novo com quem está escutando a gente, no sentido de entender que não interessa o ponto que nós chegamos hoje em termos de talento, talvez até interesse um pouco, em termos de evolução espiritual. O que a doutrina espírita nos deixa muito consolados é que não há dúvida que o Deus em que acreditamos nos ama incondicionalmente de maneira igual. Isso abre muito a nossa consciência para o seguinte fato: nós fomos criados simples, ignorantes e iguais entre nós. E tem mais: nós vamos chegar todos no mesmo nível evolutivo. Nós somos todos herdeiros. Não tem um filho mais querido que o outro. Então, na medida em que isso toma corpo na nossa consciência, onde que eu quero chegar com isso que eu estou falando? Que nós nos consolamos em relação às imperfeições que nós ainda carregamos e ganhamos isso que a gente está comentando hoje, coragem de continuar trabalhando. Porque se ainda não atingimos aquilo que nós desejamos, né, Wilson? Por outro lado, a gente já conquistou tantas outras coisas que a gente não valoriza, que a gente realmente não dá valor e que tantos outros ainda não conquistaram. Então, para mim isso é muito consolador. Muito consolador porque entendemos que a gente obviamente não vai adquirir tudo aquilo que a gente precisa adquirir numa existência apenas, que a gente, para conquistar qualquer coisa, a gente precisa de um esforço. Porque isso é mérito nosso. O Pai não vai conceder nada de graça para nós. Não vai. Essa questão a gente vai tentar ter tempo para abordar mais para frente, mas as coisas não caem do céu assim e você ganha um título do nada. Não, você ganha um título sim em função das oportunidades que são oferecidas para você e você, pela sua escolha, pela sua liberdade, você escolhe trabalhar em cima dessas oportunidades. E aí você ganha escala, você ganha conhecimento, você ganha sabedoria, você ganha talento, você ganha virtude moral, entendeu? E aí você pode se orgulhar mesmo, não tem por que não se orgulhar. Mas é tudo, Wilson, em função do seu trabalho. Claro que nada cai do céu. O trabalho é ofertado a nós, mas cabe a nós ganhar os nossos méritos. Então isso me deixa muito assim, consolado, né? No sentido de que nós já atingimos um patamar de consciência. Né? Aquilo que o Dr. Walter Acorsi falava muito aqui em Piracicaba, de que a gente era morto, né? E agora a gente está vivo. Vivo pelo seguinte sentido, a gente tem noção dessas questões. Não que a gente cresceu, não, mas isso já é um grande passo. O fato de a gente estar aqui hoje... Já incomoda um pouco algumas atitudes. Né? A gente já identifica em nós algumas condutas que a gente quer mudar. Todos os nossos irmãos que estão escutando a gente agora também estão nessa situação. Isso é muito bom. Não que a gente vai melhorar em 3 segundos, em um dia, em 50 anos, mas a nossa vontade, a nossa predisposição, a nossa consciência da nossa real situação, sem nos autocondenarmos, né? No sentido assim, olha, não, tem isso para melhorar, eu vou trabalhar, eu vou conseguir. Olha que consolo, Wilson. Ainda mais agora, sabendo que no momento em que a gente tem essa intenção, tem toda uma equipe. Uma equipe que está conosco, que deseja o nosso bem, né? Que é toda coordenada pelo amor de Jesus, pelo envolvimento de paz do nosso mestre. Pensar que a gente conta com isso me consola. Não é que a vida fica fácil, não é isso, mas nos consola. Não há como. É mais ou menos assim, eu amo o homem que eu me tornei. Né? Ou você ouvinte que nos acompanha, a mulher, eu amo ser o homem ou a mulher que eu me tornei, porque eu sou o resultado de todas as experiências que eu tive. Exato. E de todas as escolhas que eu fiz, que naquele momento eram as melhores escolhas em cada contexto. Eu sou o resultado de tudo isso, por isso eu me amo como eu sou e me aceito como sou. No entanto, eu me reconheço num processo evolutivo e quero sim ser um homem diferente do homem que eu sou hoje. Pois eu vejo em outros modelos, Jesus próprio veio para a Terra para nos servir como modelo. Então eu olho para a conduta de Jesus e para outros que viveram aqui, contemporâneos da gente, né? O Chico, o Xavier, a gente olha para esses homens e fala, meu Deus, eu quero ser como eles, eu quero fazer o que eles faziam. E nós sabemos que ainda não podemos, mas nós queremos, e isso é importante. Eu não vou dizer que isso basta, mas isso já é um grande passo. Já é um grande passo. Já é um grande passo. É que possamos, a cada dia, suportar essas tarefas sacrificiais, contribuirmos no trabalho, visitar os doentes, né? Na medida de nossas forças realmente, e certamente a gente vai receber todo o apoio que a gente precisa para viver a nossa experiência nessa terra. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Rua Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho, onde a gente vai ouvir a mensagem. Qual que é a mensagem que está separada para hoje, André? A gente vai ouvir Terezinha de Oliveira com a mensagem súplica, é uma linda mensagem, uma prece, e retornamos em alguns instantes para o segundo bloco do programa dessa noite. Música. nós não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite, onde estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando que este é um estudo sequencial. Em cada programa, nós avançamos por um pequeno trecho e durante a leitura nós vamos acompanhando os comentários, hoje aqui do nosso amigo Francisco Mourão. Este programa é gravado, mas você pode, em qualquer momento, enviar suas dúvidas ou seus comentários para a nossa página no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. É bem provável que você esteja ouvindo esse programa por meio do seu celular, do seu smartphone, então, pelo nosso aplicativo. Então, se você identificar do lado esquerdo superior, tem um botãozinho, se você clicar ali, você pode enviar para a gente a sua mensagem de voz ou preencher seus dados num formulário também, fazendo sua pergunta ou seu comentário. Nós estamos no capítulo 21 da referida obra e avançamos hoje para o item 5, com o texto denominado Prodígios dos Falsos Profetas, texto de Allan Kardec. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível, haja ele dado a seres inferiores e perversos, um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio, não no pode Jesus ter consagrado? Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, O círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em outros tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios nada constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Wilson, a lição é muito, muito clara, né? Eu acho que a gente pode tirar alguns pontos, algumas conclusões dessas reflexões de Allan Kardec no que se refere à manipulação de certos fenômenos da natureza. Certas pessoas, certos espíritos podem, de alguma maneira, carregar essa possibilidade, né, de ter esse conhecimento um pouco maior sobre o controle de alguns fenômenos, mas que nada disso seja considerado sobrenatural. Allan Kardec, nessa explicação, deixa muito claro. Não tem como ser sobrenatural, porque pela lógica, pela razão, tudo é lei de Deus. Não existe nada sobre Deus. Porque se tudo é natural e provém de Deus, sobrenatural pode ser considerado apenas aquilo que nós ainda não compreendemos, que nós ainda não entendemos. Mas, sem dúvida, todos os fenômenos da natureza são, sim, naturais. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro, que em algumas situações, até algumas agremiações religiosas, ainda se considera um milagre como sendo algo sobrenatural, mas que a gente possa dar uma acepção mais correta a essa palavra, né, Wilson? No sentido de entender que o milagre não é algo que vem de Deus, mas é algo que não é explicado pelos homens, porque tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Né? Então, esse é um primeiro ponto importante, de que na medida em que logicamente, esses companheiros que ainda não estão sintonizados nessa lei do amor, nessa lei natural de Deus, podem em algum momento conhecer um pouco mais sobre esses fenômenos naturais e usar isso de uma maneira não nobre. Aliás, a gente não precisa nem ir por aí, né? Todas as forças da natureza podem sim ser usadas nos dois sentidos, né? Um exemplo muito clássico, né, é o uso da energia nuclear, né, que pode ser usada tanto para fins pacíficos, para fins de conforto, para fins de progresso, como para fins, obviamente, muito tristes, de violência e de guerras. Mas o que nós estamos estudando, talvez, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o que é um verdadeiro profeta, né? O que, que é realmente um verdadeiro profeta? E Jesus deixou muito claro isso em outros trechos do Evangelho, dizendo assim: toda árvore que meu pai não plantou vai ser arrancada. Né? Isso está muito claro no Evangelho. Porque a mensagem de Jesus é clara, não há dúvidas. Eu sou o filho da humanidade, o modelo, o guia para a humanidade. E esse guia se baseia numa lei só. Não tem como não entender. É a lei do bem, é a lei do amor. Tudo que se afasta dessa lei é falso, no sentido de origem da lei. Então, assim, na medida em que nós vemos distrações em relação a outros aspectos da natureza, no sentido fantasioso, miraculoso, espetacular, com manipulação de fenômenos, mas que por trás disso não se carrega um bom motivo, um motivo de estar conectado no bem, obviamente isso não é um profeta genuíno. Então, assim, não sei se eu estou sendo claro na minha explicação, mas talvez o que a gente possa aproveitar, assim, de tudo dessa lição é realmente a frase final, né? O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres. Então, não é pela fenomenologia, pelo fato dele ser espetacular, pelo fato dele dominar uma certa energia ou conhecer um fenômeno que ninguém conhece e ele conhece. Não, não, não. Ele é uma pessoa do bem? Ele é uma pessoa que está, de alguma maneira, tentando melhorar a si mesmo? Ele é uma pessoa que pratica o bem? Ah, tá. Então, ele carrega potencialidades morais. Tá, então, aí sim, não é pelo que ele faz no sentido de fenomenologia, de situação espetacular, mas é muito mais no que se refere, obviamente, ao seu comportamento moral. Né? Em outro capítulo do Evangelho, não sei se isso é antes ou depois desse capítulo que vocês estão estudando, ou nós estamos estudando, não se pode servir a dois senhores, né? Então, assim, não tem dúvida. Obviamente, as questões ligadas à fenomenologia, à materialidade, ao domínio de fenômenos naturais, isso tem a ver com o mundo material, né? Se isso, de alguma maneira, não tem uma intenção de levar a uma melhora daquele que o pratica e daqueles que estão ao seu redor, não há como dizer que esse é um que segue a lei natural, obviamente sendo o melhor modelo, o modelo de Jesus. É isso. Interessante, Francisco, que enquanto você falava, eu me lembrei de algo que nós ouvimos juntos no último domingo, que o Francisco estava lá, o André também estava lá e eu, no seminário com o Haroldo Dutra Dias, que aconteceu no último domingo, dia 29, em Limeira, lá no nosso clube em Limeira, ele falou algo muito parecido com isso, né? Que Jesus operou muitas curas. Né? Ele curou cegos, coxos. Só que, eu achei muito engraçado até a colocação dele, né? Ele disse assim, né, o Haroldo, olha, eu vou contar uma coisa para vocês, viu? Aquele cego que Jesus curou, morreu. Ele morreu, Olha, o paralítico também morreu. Lázaro também. E Lázaro também morreu. Na primeira vez não, mas a segunda foi definitiva. Porque, na verdade, qualquer cura física é limitada. Sem dúvida. Então, ela pode ter algum valor quando ela acrescenta à pessoa, por exemplo, a oportunidade, se a pessoa está num processo de entendimento, de autoconhecimento, num processo evolutivo, durante este processo, ela pode até ser curada de algum mal que anteciparia o seu desencarne por conta dela aproveitar essa existência. É um acordamento. Se ela está nesse acordamento, ela de repente pode até ser curada de alguma coisa para que ela possa continuar nesse processo. Mas o oposto também pode ocorrer. Né? Se a pessoa está numa escala em que cada vez ela se compromete mais, as escolhas dela são cada vez mais, né, que vão levá-la cada vez para uma situação pior do que a que ela está. Moralmente, é possível até que ela seja retirada antes da hora. Porque contrai muito débito, né? Exatamente, não, mas vamos tirar ele logo daqui que ele está se complicando cada vez mais. Para não entrar no saldo mais negativo ainda. Exatamente, então nós somos sempre protegidos. Então, a cura por si só não significa nada, que é o que você colocou, se não vier acompanhada de uma reforma moral. Aliás, Jesus dizia isso para todos, vai e não peques mais, né? Não erres mais, para que não te venha acontecer coisa pior. Isso é, se eu estou te dando oportunidade aqui, mas se você continuar nessa conduta, vai te acontecer algo pior do que isso aqui que eu estou lhe curando. Confirmando exatamente o que a gente está dizendo, que a situação pode se complicar ainda mais. Exatamente. E no meio espírita é muito comum, Francisco e amigo ouvinte, as pessoas procurarem justamente a casa espírita ou determinados médiuns por conta desses fenômenos. Porque determinado médium, ele vê, é evidente, ou vai trazer uma mensagem de alguém que já foi, ou vai proporcionar uma cura, ou mesmo ele vai fazer uma previsão de futuro. Veja que eu estou falando não no meio espírita sério. Porque os espíritas sérios são educados e compreendem como funciona cada uma, sabem como utilizar essa faculdade, que Kardec aqui bem coloca que é uma faculdade orgânica. Exato. Isso é, uma faculdade orgânica que pode aparecer tanto na pessoa digna, isto é, moralmente desenvolvida, quanto na pessoa indigna. Na pessoa sem caráter, assim como nós consideramos, isso é, podem ter médiuns sem caráter, mau caráter, que estão buscando simplesmente o ganho pessoal. E por isso é muito importante conhecer a doutrina espírita. Porque quando você conhece a doutrina espírita, quando você estuda a doutrina espírita e você vai até uma casa espírita, você consegue identificar ali e falar, ah, não, isso aí que ele está fazendo não está de acordo com o que eu li lá. Olha, Allan Kardec não diz isso. Ele fala que o médium tem que ter um desinteresse, inclusive desinteresse moral. Ah, mas essa pessoa está agindo de forma diferente. Então ela vai saber se posicionar. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, não é, Francisco? Sem dúvida. Isso que você está falando é muito importante e muito bem lembrado, essa questão do uso, né, ou do controle desses fenômenos materiais operando curas, né? Não é dizer que ninguém merece ser curado, não. Todos nós merecemos ser curados. Mas, de alguma maneira, em algumas situações, o desequilíbrio físico, como você bem colocou, acho que é difícil colocar melhor que você, às vezes o desequilíbrio físico naquele momento é uma grande graça, é uma grande oportunidade. É o que realmente aquele irmão precisa para um certo acordamento, para aprender alguma lição, para evoluir em algum aspecto importante. Quantos depoimentos a literatura séria, espírita, deixa claro que boa parte desses desequilíbrios são ainda planejados durante o processo de reencarnação? Quantos deles não são, inclusive, solicitados pelo próprio espírito que deseja essa experiência e que certamente no processo de esquecimento, no mergulhamento na carne, ele vai esquecer e sem dúvida vai vacilar, né? Então, mais uma vez, a doutrina espírita vem com muito consolo para nos encorajar a entender que em algumas situações dessas a cura pode se dar através desses fenômenos, em centros espíritas que são sérios, mas que, sem dúvida, isso é compatível com a necessidade e o merecimento individual de cada um. Da mesma maneira como Jesus operou. Se a gente for olhar o Evangelho, Wilson, com calma, a gente vê que existe uma razão para todas aquelas questões. Uma razão justamente de mostrar o fenômeno num primeiro momento, mas acima de tudo de traduzir um significado de transformação da pessoa, não é? Isso é muito importante. Lembrando que algumas das curas que Jesus fez, Jesus usou como exemplo oposto. Olha, aqueles outros que curaram, não voltaram aqui e tal, você está voltando. Vocês estão lembrados de trechos do Evangelho que Jesus usa esses exemplos de cura dos dois ângulos, deixando muito claro que teve isso. Da gratidão, né? Quem não teve gratidão, não voltou nem para agradecer. Do despertamento, acho que a palavra é do despertamento. Se essa cura vai promover um despertamento, que seja, que ocorra. Lembrando que, como Haroldo Dutra bem disse, a notícia ruim tem que ser dada, né? Mesmo curando, lá na frente vai desencarnar, né? Essa é uma péssima notícia. É uma notícia que tem que dar aqui e tal. Mas assim, naquela situação, naquele momento, se aquela cura ocorreu dentro de um processo, benéfico, de um processo de grandeza moral, num processo, obviamente, consciente, é útil. Caso contrário, não é. Não é? Eu vou até ampliar um pouco o seu conceito, que você falou de despertamento após a cura, com a cura. Eu digo o despertamento antes da cura. Porque, veja, é muito importante... Seria o ideal, né? Isso que a gente vai colocar aqui é muito importante. Em nenhum momento nós estamos dizendo que a pessoa não deva procurar a cura, claro, muito pelo contrário. Claro que não. Utilize, quem é aquele que sofre, que sente dor, que não vai procurar tirar essa dor e acabar com esse sofrimento? Então, é autêntico. Procure sim uma casa espírita e utilize de todos os recursos disponíveis para poder buscar a cura para a sua doença. No entanto, a gente está dizendo que somente a cura não é benefício. Exato. Então, que você, ao procurar uma casa espírita, compreenda que você tem que mudar a sua conduta em algum aspecto, que você possa fazer uma reflexão em você. Qual conduta, qual área da minha vida que levou ao desenvolvimento dessa doença? Porque uma doença é como uma febre. Você sente a febre e vai tentar identificar qual é a causa dessa febre. Você não trata simplesmente a febre, porque senão ela vai voltar. Né? Qual é o órgão doente que realmente precisa ser tratado? Assim é quando a gente vai procurar a cura também. A gente procura por essa cura e faz uma reflexão para ver o que eu devo mudar. Né? É esse despertamento, já no momento em que a dor, em que a febre aparece. Espera aí, vamos lá, isso aconteceu. Então, estou fazendo alguma coisa aqui. Em que área da minha vida eu não estou amando o suficiente ou não estou aprendendo o suficiente? Ou estou deixando de trabalhar o suficiente, que é o tema de hoje, né? Quer dizer, exato, nessa busca dessa cura, né, Wilson? Já é um trabalho. Já é um trabalho, já começou. Um trabalho útil em prol de você mesmo. Já funcionou a doença, já deu resultado. Já deu resultado. Porque a pessoa se moveu, né? Ela está se movendo para buscar alguma coisa. Agora, que não seja somente a cura do corpo físico. Lembrando que, não sei se isso ficou claro, mas é fundamental deixar claro, que essa busca pela saúde, né, nunca deixa de passar pela medicina, né? Ela tem que ser ela a primeira. Jamais. Tem que ser ela a primeira a governar, né? Vão trabalhar juntos. São, mas nunca, não são excludentes. Não. Nunca excludentes. Porque, na verdade, a medicina convencional trata o nosso corpo físico e, logicamente, a busca espiritual, o equilíbrio emocional, cuida das nossas energias. Do nosso perispírito, que vai evitar que aquela doença retorne. Exatamente. Então... eu acho que é por aí mesmo, que a gente entenda isso, que essa questão dos falsos profetas e de toda essa questão da manipulação dos fenômenos, obviamente são energias, e que nós possamos contar sim com essas energias, estando alinhados, como a gente falou na primeira parte do programa, com o nosso coração. Se a gente estiver alinhado com os nossos desejos, sintonizados, conscientes daquilo que a gente realmente quer para nós e para os nossos que estão ao redor, nós vamos fazer muito bom uso de todos os recursos que o nosso Pai coloca à disposição de nós. Recursos materiais, recursos intelectuais, os profissionais, a medicina e, sem dúvida, as energias do universo também estão aí à nossa disposição para que a gente possa fazer um uso nobre dela, né? A União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, são patrocinados por um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. O nosso agradecimento a cada um de vocês. E você que ainda não colabore, colabore também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou sua empresa no site ou no aplicativo da União Rádio Web. Ou, se preferir, deposite qualquer valor na conta poupança número. Anote aí que eu vou ditar. 71-850-4-500. Agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta poupança 71850-4-500. Agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web. E para você acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse unionradioweb.com.br/prestação de contas e você vai ver ali um registro detalhado de cada despesa, de cada pagamento e de cada entrada para poder acompanhar então a utilização desse recurso. Nós vamos agora de música. O André aqui separou uma música bonita do Emílio Santiago, não é isso, André? E a gente volta em alguns instantes para o terceiro bloco do programa. Ao teu lado sou criança, nosso amor é feito um rio, e a gente navegando nele deságua dentro da paixão. Nossos barcos são as nossas emoções. Nosso amor é feito um vinho, destilando nos corações. Nosso amor é infinito, é tudo que a gente quiser. Basta eu ser o seu homem e você minha mulher. Meu amor, te chamo na minha canção. Vem me beija, vamos viver essa emoção. Chuva cai e abençoa essa nossa. Meu amor, te chamo na minha canção. Vem, vem me beija, vamos viver essa emoção. Chuva cai e abençoa essa nossa união. Devagar a gente chega no compasso do Criador. A gente chega nas estrelas, chega onde a gente quiser. Só não chega se acabar a nossa fé. Meu amor, chamo na minha canção. Vem, vem me beija, vamos viver essa emoção. Chuva cai e abençoa essa nossa união. Meu amor, meu amor, te chamo na minha canção. Essa nossa união. Meus amigos ouvintes, você que acabou de ouvir essa canção do Emílio Santiago, no compasso do Criador, você está ouvindo o programa Visão Espírita. E nós estamos chegando aqui no terceiro bloco do programa dessa noite. No programa de hoje a gente tem falado sobre o tema trabalho. Hoje é dia 2 de maio, ontem foi o dia em que celebramos o Dia Mundial do Trabalho. Então a gente trouxe essa temática para discutir durante o programa, para entender como o Espiritismo entende o trabalho. E nós, então, selecionamos algumas questões que estão presentes lá no livro dos Espíritos. Então, começando pela questão 674, lembrando que Allan Kardec elaborou as perguntas que foram respondidas pelo Espírito de Verdade ou pela equipe Espírito de Verdade. Então, essa questão 674 é a seguinte: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta do Espírito de Verdade. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Queria que você comentasse, Francisco, dessa imposição da civilização, e a gente poderia até dizer a sociedade moderna, será que obriga o homem a trabalhar mais? Como é esse? Olha, Wilson, a resposta não poderia ser mais clara, né? É certeira, né? A equipe Verdade diz assim: sim, o trabalho é uma lei, né? E se a gente for observar no universo, nós vamos, mais uma vez, nos certificar de que isso realmente, de fato, é uma lei, se nós formos olhar sobre essa ótica do trabalho. Olha só, vou dar um exemplo para você. Se a gente tomar um lanche agora, o estômago vai ter que trabalhar. Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que agir. O que acontece se o estômago não trabalhar? Vai dar desequilíbrio. Uma baita congestão, pelo menos. Aí eu vou mais além. Cada célula do nosso corpo trabalha. Ela tem órgãos, departamentos. Podemos dizer que um átomo trabalha. Claro. Né, subordinados, né, cada um segue a ordens e todas leis muito semelhantes, que tanto no nível subatômico ou atômico, até um nível astronômico. Né, são todos, o universo todo é sujeito a essa lei. Então, se a gente for pensar, né, por exemplo, uma planta, ela está trabalhando. Não, mas como está trabalhando? Claro que está trabalhando. Ela está captando energia solar, ela está fixando essa energia, está captando o CO2, olha só, limpando nossa atmosfera, está convertendo isso em carboidratos. Pô, isso não é trabalho? Claro que é trabalho. Ela está, de alguma maneira, sombreando, propiciando condições para outros organismos viverem. Pô, é a função dela, é um trabalho nobre. Não é? Um planeta se movimentando em relação a outro, não é? Não deixa de ser um trabalho, porque ele está mantendo o equilíbrio de todo o universo. Que ele exerce sobre o outro planeta. Então, assim, se a gente voltar então nosso nível, né, de civilização, como é que a gente pode estar excluído dessa lei? Não tem como. Segundo o seu exemplo, a Lua, por exemplo, exerce uma influência magnética sobre a Terra. Não tem dúvida. Então, aquele astro está trabalhando. Está trabalhando. Tem um objetivo. Cada coisa tem um objetivo. Ele é imprescindível para uma série de outras questões. Então, a função dele, ao exercer a sua função, é fundamental. Né? É como se tudo que existisse fosse um grande mecanismo. Claro, como a gente falou no começo, de colaboração mútua, né? De solidariedade. Eu gosto muito dessa palavra, solidariedade. Agora, você falou dessa questão, né, de como a gente deve dosar isso e tal. Primeiro, entender que trabalho, sim, é uma lei natural, nós estamos sujeitos a ela, que, inclusive, ela só nos traz benefícios. Porque estamos dentro da lei. Né? E quais são os benefícios? Logicamente, o trabalho nos traz frutos. Frutos de maior bem-estar, de melhor realização. E, acima de tudo, se der tempo de a gente discutir nesse programa, o fato de continuarmos sendo coautores de uma obra. Eu acho que é isso que diferencia bem a humanidade do restante da criação, porque nós temos essa função no trabalho também, de, pelo nosso livre-arbítrio, pelo uso mais profundo da nossa razão, de poder, sim, participar desse processo de criação com o trabalho. Mas qual o limite do trabalho? Não sei se vai dar tempo da gente vai falar aqui, mas em outras questões do Livro dos Espíritos, Kardec não deixou de explorar nada, né? Ele explorou tudo. Qual o limite? Não, o limite é o limite físico, obviamente. Respeitando, obviamente, a capacidade física que nós temos, que é proporcional à nossa saúde, é proporcional à nossa idade, é proporcional aos nossos recursos e tudo mais, né? Então, logicamente, na medida em que a gente estabelece boas relações de equilíbrio dessa função de trabalho com todas as outras questões da vida, a gente pode dizer que a gente chegou, logicamente, num ponto adequado de enobrecer essa tarefa e de se adequar a essa lei, que é essa lei do trabalho, né? Corroborando a sua afirmação sobre os limites do trabalho, me lembro aqui de Kardec. O próprio Kardec, enquanto redigia o Evangelho segundo o Espiritismo, chegou a demonstrar muito cansaço, porque ele tinha muitas tarefas. Imaginem se nos dias de hoje, para se escrever um livro, tendo os recursos que nós temos, é dispendioso. Imagine naquela época. Ele foi advertido. Ele foi advertido severamente por um dos espíritos que atuavam no grupo, né, do Espírito Verdade, dizendo que se fosse para ele perder a saúde ou se prejudicar, que era para parar o Evangelho segundo o Espiritismo. Veja, a gente está falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É. Olha o tamanho da obra dele. E o Espírito falou, não, se for para você desencarnar antes do que deve, pare. Não, inclusive, a gente continua depois com o outro. É, porque inclusive, assim, obviamente, a espiritualidade tinha um plano traçado para Kardec. E o Luiz usa um exemplo, nosso amigo Luiz Guimarães, que eu acho genial. O nosso corpo físico é como um carro de tanque cheio. Como é que a gente vai dirigir esse carro? De maneira responsável, de maneira displicente. Se a gente dirige esse carro de maneira desgovernada, irresponsável, nós desgastamos o carro. Gastamos mais combustível. E o carro, obviamente, vai estar imprestável para andar em menor tempo. Então é tudo questão de vida útil mesmo. Qual é a sua vida útil? É você responsável sobre seu corpo, né? Então naquela época advertiram Kardec, olha, você precisa diminuir aí, tirar o pé do acelerador, porque a gente precisa de mais tempo, contar com você por mais um pouco mais de tempo. Senão você vai embora antes. E aí, obviamente, tem tudo uma obra comprometida. Exato, obviamente. Tem um planejamento comprometido. E assim é conosco. Todos nós somos filhos de Deus. O nosso Pai tem um plano para nós e conta com isso e espera que nós sejamos responsáveis em executar esse plano. Ah, não, meu plano não é tão nobre quanto Kardec. Quem disse isso? Todos nós somos uma parte imprescindível da natureza, do universo. Todos nós temos as nossas tarefas a cumprir, em que, Emmanuel deixa claro, muitas vezes Deus considera como sendo a sua última esperança. Haroldo falou isso no domingo. Quer dizer, não se menospreze, né? Não se diminua no sentido de achar que num momento você não pode ser útil para uma tarefa ou outra. Pelo contrário, a gente não se cansa de dizer isso, está no momento certo, no tempo certo, no lugar certo, com as circunstâncias, com os companheiros com os quais você mais pode servir, com os quais você mais pode ser útil, não é, Wilson? E é dessa maneira que a gente deve, obviamente, fazer uso dos nossos recursos de trabalho, que é o tema de hoje, para a gente atingir esse objetivo de maneira adequada. Eu estou tentando lembrar de uma outra questão, Wilson, me ajuda aqui, que é, não lembro o número, mas tem a ver com o dia de hoje. Tem muito a ver. Kardec pergunta assim, em que consiste a felicidade? Não sei se você está lembrado dessa pergunta, Wilson. Sim. E aí, nossa, a resposta, para variar, é genial, né? É assim, olha, do ponto de vista espiritual... A posse do necessário, né? Ponto de vista espiritual é a consciência tranquila e a fé no futuro. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Olha que resposta incrível. Ele fechou, né? Todos os ângulos. Em uma linha ele fecha. Quer dizer, se você tem fé no futuro e consciência tranquila, você está alinhado com uma série de leis morais, né? De amor, de tolerância, de perdão, tudo. Ah, e se você tem consciência do que é necessário para você, você está alinhado com as outras leis. A lei do trabalho é uma delas, a lei de conservação, a lei de progresso. Olha, são todas leis naturais, né? Então, em duas coisas, em dois fatos, você fecha tudo, né? É, o que é importante, Francisco, que a gente falou lá no início, né, que foi até uma provocação que eu fiz, é sobre a questão das nossas escolhas, né, e do homem moderno na sociedade moderna. Porque aqui ele diz, o trabalho constitui uma necessidade, a civilização obriga o homem a trabalhar mais, né, porque ele aumenta as necessidades. Agora, a necessidade especificamente, existem muitas necessidades. Né, Abraham Maslow, um psicólogo, apresenta um trabalho na década de 40 e apresenta a pirâmide das necessidades humanas. Ele fala sobre as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, as necessidades sociais, de status e autorrealização. São todas necessidades que, de homem para homem, elas variam. As fisiológicas, basicamente, são as mesmas. Nós precisamos beber água, precisamos dormir um certo número de horas, ainda assim varia de um para o outro. Precisamos de abrigo, tudo isso é igual para todo mundo. Porém, que abrigo eu vou? Eu necessito. Eu preciso de um abrigo, de uma casa que custe 300, 400, 500 mil reais ou que custe 10 milhões. Eu decido aqui, é exato, o livre-arbítrio. Exato. Agora, se eu escolho que para mim viver eu necessito de um abrigo de 10 milhões, é evidente que eu terei que trabalhar para ganhar 10 milhões. E é diferente de trabalhar para ganhar 500 mil, ou 1 milhão que seja. De uma casa menor, mais simples. Então são nossas escolhas que vão influenciar na quantidade de trabalho que a gente vai ter que ter. E aqui, se nós escolhemos mal, a gente vai trabalhar demais, a gente vai prejudicar o nosso corpo e a gente vai desencarnar antes da hora. É a questão da tal da posse do necessário, que eu exatamente acabei de dizer, né? Quer dizer, eu preciso beber água, mas que água eu preciso beber? Né? A água do Himalaia, que custa R$500 a garrafa. Exatamente. É água também, mas são as nossas escolhas. Então, de fato, a sociedade moderna nos pressiona. Né? Os nossos filhos vão assistir os canais infantis, vão ver lá uma quantidade de propagandas que hoje eu fico abismado. O volume de propagandas para crianças, de produtos. As crianças vêm cada vez com mais personagens, cada vez com mais brinquedos, e elas vão para a escola, os amigos têm. Aí, porque elas não têm? Então, é claro que elas vão pressionar o pai, que o pai já vai ficar até mais tarde no trabalho todos os dias, vai ficar menos tempo em casa, não vai acompanhar o crescimento do filho. Então, são escolhas que a gente tem que fazer, que vida a gente vai viver. Exatamente. Trabalhar o necessário, realmente o que você bem colocou, bem lembrado. Eu não, é espírito verdade. Resposta, não, mas e por inspiração você trouxe na hora certa, Francisco. Você falou que a posse do necessário materialmente. Eu acho incrível para uma vida realmente digna, mas uma vida humilde. Essa pergunta é um norte para nós, assim, tem que ser uma referência, uma âncora para nós. Eu quero ser feliz, né? Que também é uma necessidade, né, da sociedade hoje, mas que nós espíritas entendemos que essa felicidade, no sentido romântico, hipotético, ela não existe. Nós espíritas já temos esse conhecimento. Não adianta. Nós temos que contar essa notícia, né, Wilson? Nós estamos numa... Como a gente espera, assim, pelo menos, a felicidade desenhada nesse céu teológico. Porque a nossa escola, que nós estamos matriculados, ela não nos proporciona isso, porque não é o que nós necessitamos agora e não é o que nós merecemos e nem é o que nós estamos preparados para sermos absolutamente felizes. Nós estamos num mundo de provas, expiações, que ainda precisamos sofrer o impacto de contrastes. Sol, escuro, quente, frio, alegria, tristeza, saúde, doença, paz, desarmonia, para que a gente possa valorizar os verdadeiros tesouros que são imperecíveis. Então, esse é o primeiro ponto. Ser absolutamente feliz, a gente não vai ser. Mas como é que a gente, de alguma maneira, chega num denominador comum? Kardec, genial, fez essa pergunta. Então, não tem um denominador comum, não tem como a gente chegar aqui num básico aqui, que seria como referência de felicidade? Pô, e tem essa resposta genial, que eu nunca mais esqueci. Se a gente conseguir fazer essas três coisas, a gente é feliz, Wilson. Olha só. Fé no futuro. Pô, quantas vezes a gente, pelo menos eu, a gente ainda tem desesperança e vacila. Consciência tranquila. Mas pensou se você tiver consciência tranquila de tudo? Isso é estar totalmente, pô, isso a não sua tem preço. Alinhada às suas crenças. Ah, isso não tem preço. E finalmente, para fechar, posse do necessário. Se você tem essas três coisas, meu, você já está na frente de bilhões de irmãos aqui na Terra. Tanto é que, se você olhar esses modelos que são, vamos dizer assim, enviados do mestre, posso aqui ter a liberdade de citar o nosso querido Chico? Ele não fazia mais ou menos dessa maneira? Olha só, ele não tinha consciência tranquila? Não tinha uma fé inabalável? E não tinha só aposto necessário? Então, assim, o caminho é esse, né? Para a gente poder dosar o assunto que a gente está falando hoje, que é o assunto trabalho. Fundamental? Claro. Temos que agradecer, temos que ter gratidão por podermos trabalhar? Com certeza. Mas nem ociosidade, nem excesso. Eu vou amarrar aqui com o nosso próximo bloco, lembrando de um outro espírito, de um grande trabalhador, enquanto encarnado aqui na Terra e depois de desencarnado, Bezerra de Menezes. Ele, quando desencarna, quando ele vai retomar, quando ele vai acordar no plano espiritual, ele está na companhia de Celina, uma enviada de Maria, que vai recebê-lo. E logo que ele desperta, ele ouve uma multidão gritando em algum lugar e ele pergunta então para Celina do que se trata. E ela o ajuda, o conduz até uma sacada, onde ele então identifica uma pequena multidão, milhares de pessoas. E ela diz, mas quem são estes? Ele pergunta a Celina, mas quem são estes? E ela responde, são as pessoas que você ajudou durante a sua existência. De diversas maneiras, ele nem se lembrava. Eles estão aqui esperando por você, em gratidão pelo que você fez. E ele então diz que a felicidade sem limites realmente existe, na mesma medida da felicidade que você proporciona aos outros. E é com essa lembrança, né, dessa felicidade que a gente vai para a poesia, agora que selecionamos para o final do programa, chamada Gratidão pelos Amigos, do espírito Maria Dolores, extraída da obra Antologia da Espiritualidade, psicografada por Chico Xavier. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos, e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me asserena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que preciso burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém. E a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade, da estima doce e pura, de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus. Eis-me ao sol da oração para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. E aos domingos, também às 4 da manhã e às 12 horas. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, já são mais de 19 anos, levando a você, ouvinte, a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, aqui conosco hoje, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan e Sérgio Aguiar, como operador de som, o nosso amigo André Sanson e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, uma vida repleta de oportunidades e muita coragem para o trabalho. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Francisco Mourão e peço, Francisco, para encerrar com uma prece. Wilson, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje entre vocês, para que a gente possa refletir um pouco sobre essa doutrina tão consoladora que é a doutrina espírita, que reflete, sim, o Evangelho de Jesus na sua maior pureza. Então eu peço, em nome do nosso Mestre, que nós possamos mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus e mentalizar a figura do nosso Mestre, Jesus, que está sempre conosco, sempre esteve e sempre estará. Que nós possamos, pela nossa persistência, pela nossa boa vontade, também nos conectarmos a Ele, não apenas agora, mas de uma maneira cada vez mais constante, cada vez mais frequente. Que nós possamos nos beneficiar de todo o amor, de toda a paz, de toda a coragem que emana dele através de tantos outros irmãos benfeitores, pois somos dignos, merecedores dessas novas oportunidades que estarão sempre sendo oferecidas a nós. Em especial, que todos nós nos sintamos valorizados, dignos, aptos a trabalhar, lembrando que toda ocupação útil é um trabalho, que nós possamos valorizar essa lei de Deus, colaborando cada vez mais através do trabalho, o engrandecimento em primeiro lugar de nós mesmos. Que nosso Senhor Jesus permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja.